Fala aí, galera, Giliar Lopes aqui, trazendo para vocês uma notícia meio triste. Infelizmente, esta semana, nós não teremos um episódio do podcast. O que aconteceu é que no domingo nós gravamos, Seco e eu, um episódio aí de uns 50 minutos sobre algumas das cagadas mais homéricas que a gente ou já fez ou já viu acontecer na indústria de games, mas infelizmente o arquivo de áudio que resultou dessa gravação ficou completamente corrompido. Ficaram 50 minutos de silêncio e a gente não teve tempo de fazer uma nova gravação, não deu. A gente, na verdade, só descobriu esse problema depois que já tínhamos até mandado os arquivos para o editor. Não foi uma coisa óbvia de detectar que tivesse acontecido e acabou que na segunda-feira já não dava mais tempo de regravar. Então a gente pede desculpas para vocês, agradece sempre o apoio de todo mundo. Desde novembro de 2014 a gente veio toda semana, não pulou nenhuma semaninha com o episódio do podcast aqui para vocês. Infelizmente, né, essa corrente vai ser quebrada essa semana, a gente não conseguiu o tempo para gravar mais um. Geralmente é só no fim de semana mesmo que a gente consegue gravar, mas semana que vem pode ter certeza, podcast volta e começa aí uma nova corrente, quem sabe para sempre, onde a gente não vai deixar de trazer um episódio semanal para vocês. Mas essa semana, infelizmente, a gente não vai poder fazer isso. Esperamos que vocês, né, entendam. A gente continua firme e forte aí. E lembrando, né, um anúncio que eu dei durante a gravação que acabou sendo perdido foi que a gente tem uma promoção com o pessoal do jogo Unnamed Fiasco, o jogo brasileiro que nosso querido Diego Barbosa forneceu pra gente 5 cópias do game para PC no Steam, que a gente vai distribuir no Twitter. Então até dia 31, ou seja, amanhã, se você está ouvindo isso no dia que saiu, você pode mandar nomes criativos para os 5 personagens do jogo. Os personagens são a vovozinha, né, um toureiro, o touro, um bebezinho e também o robô mexicano. Então vocês inventam nomes criativos e tweetam, basta tweetar usando hashtag FiascoQuest. Quem fizer isso até o dia 31 de agosto, já vai acabar já esse prazo, vai concorrer a 5 cópias para PC do Unnamed Fiasco. Entra lá no Twitter do podcast, @podcastbr, para ver mais informações e participa com a gente aí. Já tem vários nomes super engraçados sendo mandados aí. E quem quiser participar, a gente depois do dia 31 de agosto vai anunciar os ganhadores dessa promoção. Mas, infelizmente, essa semana, Giliar Lopes gravando aqui na segunda-feira, 12h, fica por aqui. Um abraço para todo mundo. Desculpas mais uma vez, mas semana que vem a gente volta com mais um podcast. Tchau!